Eu queria dizer o seguinte, vocês não imaginam o que significa a chegada dessas ambulâncias. A gente na cidade, quando chegamos aqui, ficamos contentes porque tínhamos 15 ambulâncias. Foi uma felicidade. E essa felicidade logo se transformou em decepção porque a gente percebeu que essas 15 ambulâncias estavam num estado bastante sucateadas, bastante precário o estado das ambulâncias, de forma que quebrava tanto que ficava antieconômico ficar fazendo as manutenções dela. Então era preferível não ter grande parte dessas ambulâncias do que manter aquela frota de ambulâncias, todas elas com tempo de vida média vencido, todas elas ultrapassado o tempo possível de vida de uma ambulância. Isso é um critério técnico, né? Não tinha nenhuma dentro do que o tempo de vida previsto para uma ambulância. Porque a ambulância, vocês sabem, que a gente não pode cuidar tão bem das ambulâncias, porque a gente tem que acelerar, tem que correr, temos que salvar uma vida para estar dentro dela. E o resto a gente não pode nem pensar se vai quebrar ou não vai. A gente passa por um lado, acelera, faz o que precisa. E o desgaste é muito grande. Então, daquelas 15, para vocês terem uma ideia, a gente só conseguia, no máximo, manter 3, 4 ambulâncias em funcionamento. Por isso que, às vezes, passamos por algumas situações de apuro. Felizmente, deu para acionar, por exemplo, às vezes, tivemos mesmo que acionar o bombeiro, tivemos que fazer algumas formas alternativas, que foi possível continuar mantendo o serviço, com uma qualidade até que razoável. Mas tivemos momentos e problemas por causa das ambulâncias. Pessoal, é importante a gente saber que a ambulância significa a possibilidade de viver ou não viver. É viver ou morrer. E a ambulância, nesse momento, é determinante para saber se uma pessoa vai conseguir viver ou não. Por isso que é tão importante. É só pensar o seguinte, mais de 90% dos problemas graves de saúde, dos momentos em que a gente tem risco de vida, mais de 90% desses momentos acontece fora do ambiente do hospital, acontece fora de uma unidade de saúde. Então, os acidentes, infartos, derrames, a imensa maioria desses problemas acontece distante de um serviço de saúde. E nesse momento, só mesmo a ambulância é que vai ser determinante para saber o que vai acontecer com esse paciente. A chegada dessas ambulâncias vai, de uma vez por todas, equacionar e de forma definitiva, de forma muito razoável, muito boa, a questão de transporte de pacientes no município. Nós não vamos mais ter problema de pacientes, de transporte de pacientes, de acolhimento a alguém que está em emergência. Acabou esse problema. E vejam, que essa é uma situação que poucos municípios do Brasil vai ter a situação que nós temos em relação à ambulância. Pouquíssimos, porque grande parte dos municípios tem problemas graves no transporte de pacientes que nós não vamos ter. É importante também a gente ver o seguinte, todas as ambulâncias, todo o contrato que foi feito, determina também que essas ambulâncias vão ter a manutenção delas garantidas. E se alguma delas quebrar e não ter como rapidamente retornar após um conserto, é garantido que 4 horas esteja restituída uma nova ambulância para continuar o serviço. Dessa forma, a cidade de Cubatão está garantida, eu reafirmo, com poucas cidades. Então, mais do que um equipamento, mais do que um instrumento de trabalho, a ambulância que está chegando, as ambulâncias que estão chegando, mostra um respeito muito grande que a administração de Cubatão tem pela vida do cidadão cubatense. Isso é respeito à vida, respeito à cidadania, muito mais do que um simples equipamento de trabalho. Com esses equipamentos, com esses veículos, vamos sim garantir um aumento muito grande no atendimento, um aumento da qualidade de vida, uma possibilidade de restituir a saúde das pessoas que estão no estado de emergência, no estado de agravamento do seu estado de saúde. Então, eu queria aqui até dizer o seguinte, temos aqui uma tripulação, o pessoal que vai estar dentro da ambulância, que também foi contratada, são auxiliares, são motoristas, e são pessoas, recursos humanos, com treinamento muito especial. Até queria que vocês se posicionassem aqui mais perto para o pessoal conhecer, ver a carinha de vocês pelo menos agora. E eu espero que vocês vejam muito pouco a cara delas na situação de emergência. Mas se precisar, essas pessoas têm cursos, têm parâmetros de treinamento bastante especificados, são os critérios do SUS, os critérios do Ministério da Saúde, que é a Organização Mundial de Saúde.